208, controle, bom voo. 208, excelente dia, 2890. Realmente. TAM 3890, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, saída PUCA. 330 PUCA, 3890, quando possível para onde, Aracaju? TAM 571, autorizado de colagem no zero, vento 100 graus, 08 mais. Laje autorizada, pista 190, para 9571. Trânsito 3890. Prossiga. Por gentileza, seria como voar na proa de Aracaju? Aguarde a coordenação, TAM 3890. Aguardará, obrigado. Autorizado, tá? Dia bate 1 no Índia, vamos esperar a pista no zero. Chama a torre em 1-1-8-1-9-5, ajuste de altímetro no 0-1-5, bom voo. Tem dia Índia, dia apontada no 0-2-2-9-5, ajuste no 0-1-5, bom dia, 3-3-1-5. Alô, Salvador Azul 420, ouro para puxa, acionamento, gate 1. Azul 4201, autorizado no gate 01, no chão, todos os táxis, tendo somente a 2320 da Conferência que vai livrar a causa. Azul 4201. Salvador, bom dia, 3597, quando estiver pronto. 3597, autorizado, anel decola 10, vento 10 graus, 8 nós. Anel decola. Abraço, Salvador, bom dia, o Xanero, 621, centro da chave, posição com autorização da Rio. 6211, bom dia. Formação em curso é Delta, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota. Plano de voo, Upper November 857, Monsul. Nível de voo autorizado 360. Decolo da pista no zero, primeira curva direita. Dael, Leda, Motiva. Correção, Dael, Leda, Irume. O transpondo 5401 e o controle em 1208, Xenê 6211. Federal 9972, bom dia, vou ir direto à posição Duna, desça para o nível 050. Direto Duna 050, Federal 9972, muito obrigado. 401, Xanem 6211, correto o cotejamento, Xanem Profissional 05. Salvador, Gol 963. 963, 1 minuto, cópia Galeão, prepara Dael, Leda e Irume. Dael, Leda, Irume, aguardando, com 963. Decolou ao 19-1208, controle, bom voo. 1208, bom dia, 135-17. Controle Salvador, bom dia, 135-17. 135-17, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. 360, direto Elefa, 135-17. TAM 3890, Santo Centro Recife, 126-85, alterne 125-45. 3085-255, excelente dia. Tá bom. Federal 9972, conveniente, faz o procedimento RNAVE? Não, senhor, é negativo RNAVE. Solicita a possibilidade de interceptar final do NDB do Lula 10. Federal 9972, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado o procedimento NDB Zulu, pistão no 0. Então, descendo 2000 pés, no 0 no 5, autorizado e o NDB Zulu 10. Federal 9972, obrigado. Alô, Azul Pasco 201, está pronto para o táxi com 125 a bordo, 390340, alterando o Ribeirão Preto. Gente, autorizado o táxi via Índia, ponto zero, piscina 0, chama a torre, quando pronto, em 1-1-3-9-5, ajuste de altímetro no 0-5, bom voo, Azul 4201. Gente, via Índia, ponto zero, chama a torre, 1-1-3-9-5-4-2-0-1, ajuste no 0-5, grato. Bora 963, pronto. Ok, para o gol 963. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, pelo November 857, Monsul, nível de voo 360. Decola no zero, primeira curva à direita da Eulet Irume, 5407-120-8. Bravo, Galeão 360, pelo November 857, Monsul. Dael, Leda, Irume, transponder 5407, controle 208, 1963. Correto, chama a produção 10, gol 963. 963. Solo, bom dia, gol. Boa noite, 165. 1865, Brasília, 1 minuto, copy, Arbor 1, Elefra, prepara. Arbor, Elefra. 79. Realizado, Leda, colar 10, azul 4201. Então 9571, Semicentro Recife, 128-35, alterne 125-1. 128-35-251, obrigado. 093, tem informação Delta, posição 08, bom fim. Número 2, prepara Arboruna Elefa para competência. Arboruna Elefa, 093. Boa noite, 65, pronto? Pronto, boa noite, 65. Boa noite, 65, controlizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, falando de voo, 0197, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, Arboruno, Elefa, 5414, 120, decimal 8. 360, Arboruno, Elefa, 0217, 5414, 1208, 1865. Correto, chama a Bronca na posição 09, boa noite, 65. No 4201, decolou 5218, controle, bom voo. 208, obrigado, bom dia. O 4201. Controle, bom dia, azul 4201. Azul 4201, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. Seção 320, direto Leda, azul 4201. Então, 3517, estamos centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 288, 3517, bom dia. Bom dia. Azul Alpha X-Ray Delta, possível. Fala aqui do reboque do Pat 3, posição 6 Lima, para o Pat principal, posição 01. Na final do NDB, será o 9972, avistando. Será o 9972, complete procedimento, estamos todos. 8, decimal 95. 8895, bom dia. Posição 10 por direcionamento. Nove, 972, na final do NDB da 10. Visual. Liberal 9972, que negar no 05, cruzado pouso no 0, vento 1, 10 grau, 79. Livre o pouso na 10, será o 9972. Econo no 0, primeira curva direita, Arboruno, Elefa, 5413, controle 1208. Bom dia, vou ir direto para a vista 366. Desça para o nível 050 no ideal. Direto Serra Vitor 366 no ideal 050. Na posição 08, gol no 093. Boa noite, Tomé. Bom, esse é o número 2, estou com a minha posição. Na posição 80. Solda gol no 963, para o táxi, 160 a bordo, 3 horas e 20. Terno ativo é com fim. Bom, 963, autorizado, o táxi repartiu no Índia, ponto para pista no 0, chama a torre, 1-1-8-2-1-9-5, ajuste o time do 0-9-5, bom voo. Repartiu, né? 963, passa, 963, pode ir. Gol 965, colhendo o que pediu sola, após Boeing 737-300, companhia, passar a causa, inicia a push. Após uma taxa, chama a taxa, gente, o Alpha X-Ray Delta mantém a posição e aguarda para ingresso. O Alpha X-Ray Delta, seguinte para manter a posição. Alô, bom dia, Federal 9973, Vidrão. Federal 9973, autorizado Alpha, vai ingressar o pátio 3 e aquilo, onde fica a tenda do sinalizador. Alpha, aquilo, pátio 3, Federal 9973. 5, alterne 125 decimal 1. Eu consegui copiar só a primária, 12835, 125 ponto. Secundária 125 decimal 1. 25 1 alterna, obrigado, um bom dia, até a próxima. Bom dia. Passarela 2229, desça para 2510, ajuste no 0 no 5, autorizado procedimento R9, pistão no 0. Para 2500 com 1015, autorizado R9. Na 08, prossiga. Só um minuto de coordenação. Voo 963, ponte espera, pronto. 963, autorizado a linha decolar no 0, vento 1, 1 0 graus 8 9. Autorizado a linha decolar na 1 0 igual 963. Adiantado no posto. Pode iniciar. Confirma a mensagem? Não, pode iniciar o pushback. Pente. Gol 9093, autorizado em coordenação com a equipe de solo. Chama a prontidade. Letramento da natureza, obrigado. Obrigado, então. É. Salvador, Oceaner 6225, portão 62 é para puxa, estacionamento. Oceaner 6225, mantém a posição, aguarda para puxa. Aguardando, 6225. Confirma, gol 963, está autorizado a decolar? Controle Salvador, bom dia, gol 963, decola Tael, Leda, Irome, passa 1500, subem 380. Gol 963, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. E, direto Leda, só 360, gol 963. Índia 2952, V15, bom dia, Gatal 3. Alterna com 5 em 13 e 20. O gol 865 prossegue a retaguarda do tráfego da companhia até o ponto de espera. Quando chama a torre em 1895, ajuste 1095, bom voo. 095, 1895, bom trabalho. Poxa, né? 6225, coordena com a equipe de solo, após a passagem de Boeing 737-800. A causa, segundo tráfego. Vai reportar para táxi, ok? No 0612. CF, coordenação após a passagem do... Confirma, dois tráfegos a retaguarda, é isso? Não, o primeiro já ultrapassou, apenas um tráfego. Ok, então após a passagem do tráfego a retaguarda, está autorizado o posicionamento, hoje é 6225. Quente, vai ser coordenado quem espera. Gol 963, suba restrito a nível de voo 340. Restrito 340, gol 963. Bom dia, Golno 093, pronto para 090. Golno 093, autorizado, além de colar 10, vento 120 graus, 8 nós. Juliano, Golno 0, gol 093. Torre, Golno 865, pronto, ponto de espera. Bom dia. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Até. Passe 958, bom dia, contato Arará, 59 milhas sudoeste de Salvador, vou em Mari para chegada Mari e repasso para a descida. Vou no Mari para chegada Mari, e se eu solicito o serviço 373-69. Azul 4950, inicialmente uma tendência, pelo mais próximo será autorizado para a revista 366. Azul, 4952. Contato, Janeiro 6225, a bordo 121, 3 horas de autonomia para alternar a Goiânia. São minutos. Até. Xerém 621, mantém a posição, a aeronave vai taxiar a causa, só um minuto pro boost, ok? Mantendo a posição, para Xerém 621. Xerém 625, autorizado o táxi, Patio 1 no INT, ponto espera a pista 10, chama a torre, 1-1-8-95, 1-0-95, bom gol. Meio 15, táxi autorizado em frente, manda o ponto espera 2-295, ultra, 6-225, bom dia, Zé. 6211 vai continuar com o equipe de sola, após 0238, companhia passar a calça e iniciar no 05. Tá bom, vamos lá, repete com 6211 de novo, por favor. Após o tráfego da companhia, Airbus 318, passar a calça, coordena com a equipe de sola e inicia, push, pois o sala 05. Gente, após o 318 da companhia passar a calça, iniciar, reporta a taxa do Xanax e no som. Golno 093, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto a Lefa. 360, direto a Lefa, Golno 093. Ando 366, o Passaredo 2229. Passaredo 2229, completo procedimento, semi-torre, 1-1-8, decimal 95. 1895, muito bom dia, obrigado. Bom dia. Golno 963, semi-centro Recife, 1-2-8, decimal 35. Alterne 125 decimal 1. Ok, 2235251, Golno 63, bom dia. Para descida, Azul 4958. Azul 4958, desça para o nível 050. 050, Azul 4958, mantém pro de marinha. Azul 4958, inicialmente mantém a chegada devido ao tráfego decolado da pistona 0 na saída Arbo. Gente, mantendo o perfil, autorizado 050, iniciando agora nesse 2-4958. 5, decolou aos 45, 1208, controle, bom voo. 208, bom dia. 13-2229, autorizado pouso 10, vento 1-10 graus 7-9. Autorizado pouso, passarelo 2229. 65, bom dia, contato radar, chuva para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto da Alepa. Após 2000 direto da Alepa, 865. Xuxanã 6211, autorizado táxi, via Pátio Uno Índia, quando a senhora pensa no hotel, chama torre, 118, decimal 95, ajuste 10015, bom voo, bom dia. Delivery táxi em frente, Índia, até o ponto de pegada 10, lá 2895, 6211, obrigado, bom dia e valeu aí a coordenação para a chegada do Índia. Mantenha indicado de 2109. Iniciando a edição para 2109, o 4958 como número 2. Salvador, do Alfa, Sui Delta, solicita a continuação do feedback para a edição 01 do pátio principal. Gente, Alfa, Sui Delta, autorizado. Reporta técnica. Zona 093, Semicentro Recife, 126, decimal 0, ao CERN 128, decimal 8. 260, 288, obrigado, 093. Azul 4958, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 010, limite magnética 1105. Esquerda 010, limitado pela radial 1-10. De qual auxílio, senhorita? 1-10 de Sindra. 1-10 de Sindra, azul 4958. Pátio 1, posição 1-3, remota. Alfa Julieta, remota 1-3. Pega 2-1, ali, mantém 1-0. M225 decolou aos 49, 1208, controle, bambu. 1208, 8625, bom dia, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, Chanela 6225. Chanela 6225, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, após 2000 pés autorizados direto Alerta. 380, sobe após 2000, boa Alerta 6285. Sono 648, vai encerrar a vista 366, vista para 2506, autorizado o procedimento R-Nave, pista 10. Seria pro Gono 649? 649. Gono 366, 2500, a porta está duplicada, não? É, bota. Autorizado, decolagem 1-0, vento 1-0 grau 7-9. Decolagem pista 1-0, excelência 2, Bruno 1-1. Solo Salvador, do Alpex Delta, formando teste de reboque, aeronave parqueada na posição 0, no pote principal, obrigado e bom dia. Bom dia. Na presença, vai ser a vista 368. Desce para 4.000 pés, 1-0-5 agitados, agora na proa do Serra Vitor, 368, azul, 4-9-5. Bom, 1-8-6-5, semicentro Recife, 1-2-6-0, alterne 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, bom dia. Bom dia. Decolou ao 52, 1208, controle, meu voo. 1208, boa, Xené 62, 1-1. Controle, Salvador, bom dia, Xené 62, 1-1, passa 2.000 pés para o nível 360. Canal 6211, bom dia, contato radar. Sabe direto liga. Sabe nível 360, Canal 6211. E também solicitamos uma LEDA. Autorizado, direto liga, Canal 6211. Bora ler, 6211. Serra Vida 3008, azul 4958, autorizado? Afirma, azul 4958. Autorizado, R9 da 1-0, passando o CAV para 3008, azul 4958. Sou no 649, complete procedimento, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 895, vou no 649. Voador, bom dia, vou no 649, R9 da 1-0. 649, Quinirão 10 no 5, autorizado pouso 10, vento 10 graus, 7 nós. Livre pouso 90, vou no 649. Azul 4958, aguarde transferência de comunicação. Aguardando, 4958, azul. Brasília, 6225. caso 4958, complete procedimento e chame torre 118, decimal 95. 1895, azul 4958, bom dia. Bom dia. Tana 6225, chame centro Recife, 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Centro Recife agora, 1260, 1288, puxa, 6225, bom dia, Tereza. Bom dia. Eu 49, no solo 57, direita no 219, solo. Direita 219, não é 49. Vento 1-0 grau 7-9, autorizado pouso no 0. Livre pouso no 0, azul 4958. O Sena 6211, Sena Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 128, 35, 125, 1. 6221, bom dia. Bom dia. 158 no solo 00, direita 219 solo. Direito 219, azul 4958. Solo Salvador, bom dia, azul 4958, Brunet. Azul 4958, autorizado Alfa Quilo, parte 3, é 3 ao meu. Autorizado Alfa Quilo, parte 3, na 3 ao meu, azul 4958. Solo, é a próxima esquerda aqui, né? Quilo. Afirmo, 4958, é a primeira entrada, sua esquerda. Ok, obrigado, você não está aqui, está como Delta, mas obrigado pela informação. serão 99-0, autorização. Confirmo, Federal 9970 Teresina? Negativo. Federal 9970, autorizado Serra Bravo, Tango Eco, conforme rota, plano de voo, Bezulu 20, nível de voo 320. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda, no perfil do Tena Momo, Nenim é a transição. 5456, o controle em 120.8. 5450,